amor é uma pérola clara. Se tem o ardor de um rubi, estão neste amor que devoto a ti a gema rara e o rubi. Amor com fulgor dos brilhantes, fiel como ouro de lei. Se o amor é o tesouro que encontrei no coração, eu guardarei. Verás com os lábios nos meus que é o amor milagre de Deus. O amor é uma pérola clara. Tem o ardor de um rubi, estão neste amor que devoto a ti a gema rara e o rubi. A gema rara e o